Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Fala, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Terça-feira, 6 de fevereiro do ano de 2024. Começando mais um dia que vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo, pastor Jorge Reis, nesta manhã abençoada de terça-feira, começando mais um dia na presença do nosso Deus. Aleluia! Esse com certeza é mais um dia que nos fez o Senhor, dia de bênçãos, dia de vitórias, dia do mover e do agir de Deus na minha e na tua vida. Amém, queridos? Dia onde Ele tem separado, preparado muitas boas surpresas para mim e para você. Amém? Se você crê assim, tome posse, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos começar esta terça-feira falando com o nosso papai. Se você puder dar uma paradinha para nós orarmos juntos, amém? Paizinho, nós queremos te agradecer e te engrandecer pelo privilégio de estarmos começando mais um dia, mais uma terça-feira na tua presença, meditando na tua palavra, na companhia desses amados e queridos irmãos. Nós te louvamos, Paizinho, nessa terça-feira. Te agradecemos pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua salvação. Te louvar, Paizinho querido, pelos teus livramentos, pela tua provisão, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, porque tu és fiel, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Nós te entregamos, Paizinho, nesse momento, a vida desse teu filho, a vida dessa tua filha que medita conosco na tua palavra. Só o Senhor sabe de que maneira está o coração desse teu filho, dessa tua filha. Quem sabe, Paizinho, nesta terça-feira está abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de conforto, de consolo, de orientação. Senhor, em nome de Jesus, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Por isso entra, Paizinho, com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, transformando a derrota em vitória, transformando a lágrima em sorriso, transformando, Paizinho, a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Paizinho querido, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural. Vem abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados, manifestando a tua cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma. Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos, derrama sobre cada um de nós nesta terça-feira a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Agora sim, vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando novamente Mateus capítulo 12, o verso de número 18, que nos diz assim: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Título da nossa meditação de hoje: Somos escolhidos e amados por Deus. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, meditemos mais um pouquinho nas palavras da profecia proferida pelo profeta Isaías, que foram palavras do próprio Deus se referindo ao seu filho Jesus. Queridos e queridas do PSM, como temos falado nas nossas últimas meditações, temos entendido que Deus gostaria de poder falar de mim e de você as mesmas palavras que falou do seu filho Jesus. Vamos meditar mais um pouquinho a respeito? Preciosos e preciosas do PSM, além de chamar a Jesus de meu servo, o Pai segue dizendo assim: que escolhi o meu amado. Você sabia que Deus tem para comigo e com você esses mesmos sentimentos? Ou seja, Ele nos vê da mesma forma, obviamente, como já dito, guardadas as devidas proporções. Não entendeu? Vai entender. Lindões e lindonas do PSM, assim como Jesus, nós também somos escolhidos de Deus e muito amados por Ele. Consegue entender? Na verdade, o que precisamos é sabermos, termos consciência disso.